Primeiro volume da obra. Como todos podem se comunicar com o racional superior. O autor do livro. Por nós sermos de origem racional, é que nos qualificaram de animais racionais. E uma vez sendo desenvolvido este ser que todos desconheciam, por meio da imunização racional, a pessoa começa a ter então o contato com o racional superior, por sermos de origem racional. E assim, havendo o contato, há o esclarecimento e as orientações do racional superior a todas as pessoas. Está aí o mundo chegando no seu verdadeiro lugar, de um por todos e todos por um. Quem é este um? É o racional superior, e nós somos os todos por um. Receberão todas as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio. Está aí a felicidade de um modo geral. Todos sendo felizes por encontrarem a sua verdadeira origem, que é de onde vieram e para onde vão. Para onde vão? Para o seu lugar de origem, por desenvolverem este ser que todos têm e desconheciam, que é o ser racional. Por isso foram qualificados de animais racionais. Uma vez esse ser sendo desenvolvido pelo conhecimento da imunização racional, entrarão em contato com o racional superior, que está lá em cima, na planície racional, de onde todos saíram. E aí, todos juntos do verdadeiro Salvador, se entendendo e conversando com o verdadeiro Salvador, por serem todos de origem racional e terem a faculdade de se entenderem, por serem animais racionais, que assim ficaram devido ao livre-arbítrio. E assim, todos salvos eternamente. O dom racional todos têm, mas não sabiam o porquê que eram tidos como animais racionais. E agora é que estão sabendo o porquê, por todos serem de origem racional. E uma vez este ser que todos têm por natureza, por meio do conhecimento da imunização racional, uma vez desenvolvido, entra em contato com a pessoa, o racional superior, e começa a receber todas as orientações precisas e necessárias para o equilíbrio do ser humano. E assim, todos, por serem de origem racional, têm que chegar ao seu lugar, por a origem ser esta, por o ser ser este, por o verdadeiro caminho ser este, do verdadeiro Pai Eterno, como costumam dizer. Todos salvos brilhantemente pela imunização racional, com a planta do seu ser, da sua natureza, nas mãos, divulgando o seu ser de animais racionais e de todos os seres que compõem o mundo. E por não conhecerem o seu verdadeiro ser natural, como agora estão conhecendo, é que eram encantados aí nesse encanto, sem nada saberem, conservando os mistérios, os enigmas, por serem encantados. E agora, desencantados. Desencantou-se, salvou-se por meio do conhecimento racional, trazido para todos, para a imunização de todos. Se imunizar é unir-se aos puros da planície racional, ter contato com os puros, se entender com os puros, conversar com os puros, ter todos os esclarecimentos dados pelo verdadeiro mundo de todos, que é a planície racional. E assim, salvo eternamente. Então, quem é que não quer se imunizar? Todos. Quem é que não quer se salvar? Todos. Quem é que não quer conversar com o racional superior? Todos. Quem é que não aceita sua salvação? Todos. Que é o desencanto. Então, está aí no mundo a salvação eterna de todos. O mundo em festa para o resto da vida. o mundo em alegrias para o resto da vida, porque todos viverão se entendendo racionalmente, e não desentendidos como feras bravias. Aos primeiros anúncios, o impacto é grande. Por ninguém esperar uma surpresa destas. Mas o impacto é de minutos, pois vão logo procurar se certificar e serão surpreendidos por esta verdade das verdades. Ricos passos, ricos dias, ricas horas. Brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas. Todos se entendendo com o racional superior, pelo que todos possuem e desconheciam. E todos desconheciam o porquê assim são. Ninguém sabia como foram feitos. E hoje, todos sabendo e felizes, contentes, por estarem salvos. Então, a salvação de todos depende de conhecer o que é a imunização racional. Uma vez conhecendo, salvos eternamente. Está aí para todos conhecerem, para todos se salvarem, que já chega de sofrerem. O brilhante maior do mundo, a riqueza maior do mundo, é a imunização racional. Enquanto não souberem o que é imunização racional, não estarão imunizados. E para terem contato com o racional superior, é preciso saber descrever o que é a imunização racional.